os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. Entre os grandes sucessos que você vai ouvir no programa de hoje, destacamos... Esses sucessos e muitos outros agora. Here we come, walking down the street. We get the funniest looks from everyone we meet. Engana-se quem acha que o rock estava adormecido nos Estados Unidos quando os Beatles tomaram o país de assalto. Havia realmente algumas baixas. Elvis Presley estava no exército e nunca mais foi o mesmo após seu retorno. Buddy Holly havia morrido em um acidente de avião em 1959. Chuck Berry, Little Richard e Jerry Lee Lewis soavam batidos. A música americana tinha representantes pouco convincentes para o rock da época, como Frank Avalon, mais famoso por seus filmes de surf e baladas, mas a qualidade da música era garantida por Roy Orbison e os Beach Boys. Além dos lançamentos da gravadora Motown, Sam Cooke e vários grupos vocais femininos. Beatles, I Need Someone. 1965. Some other day that it might not have been like this, but you see now I Bob V, Rubber Ball. 1960. Rubber ball, I come bouncing back to you. I'm like a rubber ball, baby, that's all that I am to you. Bouncy, bouncy. Just a rubber ball, cause you think you can be true to two. Bouncy, bouncy. You bounce my heart around. You don't even put her down. And like a rubber ball, I come bouncing back to you. Rubber ball, I come bouncing back to you. If you stretch my love till it's thin enough to tear, I just stretch my arms to reach you anywhere. Four Tops, Bernadette. 1967. Dedicada a você. I see envy in other men's eyes, and I'm well aware of to me. We get the funniest looks from everyone we meet. Em 67, o Moody Blues embarcou em um ambicioso projeto de retratar a passagem de um dia inteiro, resultando em Days of Future Past, em que Peter Knight conduzia a London Festival Orchestra. O álbum foi um estrondoso sucesso, iniciando um gênero que o Moody Blues prolongou por mais 5 álbuns. Em 65, o grupo lançou The Magnificent Moodies pela Dream Records. Moody Blues, Go Now! 1965. We've already said Sonny e Cher, I Got a Baby. 1965. But at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers. Show Me Dancing. 1976. Thank you. Yahoo! Agora é a hora da música country. Tommy Shane Steiner, Having a Good Time. Nascida em uma pequena cidade do Canadá em 68, Céline Marie Claudette Dion é a mais nova de 14 irmãos. Sua carreira artística começou aos 12 anos, quando conheceu um grande empresário local e teve suas primeiras oportunidades no mundo da música. Em pouco tempo, seu talento já era conhecido em todo o Canadá e alguns países europeus. No final da década de 80, Céline Dion tenta conquistar os Estados Unidos. Gravou Unison, seu primeiro trabalho em inglês, e conseguiu entrar nas paradas da Billboard. Foi escalada então para cantar na trilha sonora do desenho A Bela e a Fera, da Disney, o que lhe rendeu ainda mais visibilidade. Celine Dion, River Deep Mountain High. Freddie Heard, I Just Want to Celebrate. 1971. Snow, Girl, I've Been Hurt. A carreira parecia ter estancado com Milagro, de 92, e Santana Brothers, 94, mas em 99 sua estrela voltou a brilhar com Supernatural. Este disco contou com colaboração de Eric Clapton, Lauryn Hill, Rob Thomas, Matchbox 20, Eagle Eye Cherry, Dust Brothers, Everlast e Dave Matthews, tornando-se a surpresa do ano e estourando nas paradas de todo o mundo. Em 2000, Center Stage Live chegou às lojas. Santana, Black Magic Woman. magic woman. I've got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black magic woman. She's trying to make the devil out of me. Turn your back on me, baby. Turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic. Stewart, the first hurt is the deepest. Lucky she's cursed. When it comes to loving me, For Fears, Pale Shelter, exclusivamente pra você.